Fin de billet. Ah é? Não, peraí. Calma aí, Daniel. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, bate na porra da lata aí. Tava com o Tantan aí, eu tô... Mano, tudo que eu falo aqui eu me ouço. Sabe a primeira barrinha lá? Da esquerda? Que você coloca o nome?